Alex C10. É moral. Exalted. Alexi CDs. Chapar o coco. Estilo japonesinho, com os olhos pequenininhos. Marafa rola, dou uma bola do boldo verdinho. Fogo na Babilão, marihuana, I love breeze. Hidropônico na seda, passa precipila. Plant maçã, chocolate, abacaxi. Na base do reggae, cantando rap com funk. Viaja, não firma, é a lombra da maconha. Mais um brau bolado. Fogo na Babilão. Não sei se é rap, funk ou funk reggae. O importante é que eu tô louco, moleque. Não sei se é rap, funk o funk reggae. O importante é que eu tô louco, moleque. Aí, São Paulo, Penha, Jardim já o Morro da Fé. Salve Casinho, lá da minha quebrada VDM. Salve Eduardo, salve Mutum, salve João Paulo. Salve lá pros firma do VDM. Barrabás, Bozin, Tizil, Kimba, Marquinhos, Lilim, Giovanni, Reba, Ursão, Cabuloso. Salve pra toda a rapa do Boldin. É nóis, VDM. Alex C10. É moral, moral. Thank you.